primeiro lugar, queria-vos agradecer a vossa presença e hoje aquilo que esta conferência de imprensa, que tem como objetivo claro reafirmarmos que estão aqui presentes como os seus presidentes das juntas de freguesia, que a proposta da unidade técnica propõe a agregação, mas que eu chamarei sempre a extinção, porque não é mais do que uma extinção. Depois está o seu presidente da Assembleia de Freguesia também, o Rui, como elemento da sua Assembleia de Freguesia da Legiosa, e que representará aqui os presidentes das Assembleias de Freguesia, e depois mais um elemento da Junta de Freguesia da Miguel. Isto é, em primeiro lugar, para dizer que quem quer transformar no Conselho de Oliveira do Hospital a extinção das freguesias numa luta política ou partidária, eu quero dizer que esteja enganado, porque esta luta não tem a ver com partidos, mas tem a ver com a defesa e com aquilo que nós acreditamos em Oliveira do Hospital. Em primeiro, não reconheço que a extinção de qualquer freguesia traga qualquer benefício às populações. Até hoje, em todos os argumentos, em todas as demonstrações, não ficou provado que houvesse algum benefício. Segundo, até hoje, também não ficou demonstrado que esta extinção, agregação, que chamam-lhe os outros, resolva os problemas que o nosso país atravessa. Até equacionávamos que, se os problemas do país passassem por isto, poderíamos equacionar. Mas como todos nós temos consciência que os problemas do país não passam, na sua resolução não passam pela extinção de freguesias, por isso não continuemos. Terceiro, a coesão territorial do Conselho com as suas 21 freguesias está consolidada. Não vale a pena falarmos nisto. Nós temos contentes. O Conselho está equilibrado com as suas 21 freguesias. E por isso não parece que tenhamos freguesias a mais. Temos as freguesias que são necessárias ao nosso território. Este também é outro aspecto fundamental. Quarto, as populações destas freguesias demonstram uma vontade inequívoca de continuarem como freguesias, já que cada uma delas tem as suas próprias dinâmicas, quer na área social, quer na área cultural, quer noutras áreas. Quinto, o Presidente da Câmara e a Assembleia Municipal interpretam aqui o sentimento do seu povo e o sentimento porque foram eleitos. E o sentimento que eu vejo nestas freguesias é que o seu povo não quer pertencer a outras freguesias, mas quer continuar a ter a sua freguesia. Sexto, a retirada dos serviços essenciais e a extinção das freguesias contribuirão decisivamente para a continuação da desertificação destas pequenas localidades. Será mais um. Se eles hoje já têm desertificação, ela será mais acelerada nos próximos tempos. Tem sido, sétimo, este Executivo introduziu uma política diferente em termos de meios financeiros e recursos às juntas de freguesia, às suas juntas. E continuará a reafirmar que continuará a fazer esse papel, valorizando o seu papel junto às suas populações. E eram estes argumentos que eu gostaria de usar. Colocaria aqui duas ou três questões. E gostaria de ressaltar sempre a solidariedade entre os 20 presidentes de junta que foram contra a extinção. Todos eles demonstraram claramente que estavam unidos nesta luta. E parece-me a mim que aqueles que são a favor da extinção das freguesias, mas que chamaria de forma traiçoeira, para não empregar, ou emprego mesmo, da palavra cobarde, nunca foram capazes de indicar quais as freguesias a extinguir. Se eram a favor da extinção, que tivessem a coragem de trazer a público quais eram as que eles queriam extinguir. Esses heróis, entre aspas, queriam que os seus presidentes da junta, aqui presentes, e os outros, que poderiam estar nas mesmas circunstâncias, que o presidente do município e o Presidente da Assembleia Municipal e a Assembleia Municipal fossem, primeiro, os matadores das freguesias e, a seguir, que fôssemos os coveiros. Queriam que nós tivéssemos dupla função. Não foi para isso que fomos eleitos. Mesmo que nós não concordássemos com esta lei, que não fomos nós que a fizemos. E quem fez a lei tem que vir ao terreno, há de vir ao terreno um dia, esses senhores deputados que vêm cá pela noite, pela calada da noite, em reuniões, vão ter um dia que enfrentar o povo de Oliveira do Hospital e destas freguesias se esta lei for para a frente. Também gostava de desafiar a Comissão Política do PSD a contactar e a ajudar-nos na resolução deste problema. Como? É que os deputados do PSD, quando for a votação da extinção das freguesias, que votem contra as freguesias de Oliveira, do Hospital. Dariam uma grande ajuda à pacificação do nosso concelho. Porque nós devemos ver quem são os deputados, se esta lei chegar, que eu não acredito, nem desejo, que ela chegue à votação, nós devemos ver quais foram os seus deputados que votaram a favor em Oliveira do Hospital com a extinção, porque devemos de ver a coragem deles em próximas eleições de virem a Oliveira do Hospital. Nós estaremos cá para o receber com dignamente. Acreditemos ainda que esses demagogos que são a favor da extinção das freguesias tenham, pelo menos, a coragem de vir a terreiro e dizer quais são as freguesias que eles queriam extintas. E se há aqui alguns enganos, eles que nos tragam. Por outro lado, todos nós percebemos que Nogueira do Cravo foi salva por uma decisão desta Assembleia Municipal. Como todos me ouviram dizer nessa Assembleia Municipal quando ela foi desclassificada. E ainda mais pela lei, por este famigerado decreto-lei, eram extintas 6 freguesias, independentemente de Nogueira do Cravo ser desclassificada do lugar urbano de Oliveira do Hospital. É isso que diz a lei. É verdade que, num documento aprovado em reunião de Câmara, foi proposto que elas só passassem a ser 5 porque Nogueira do Cravo deveria ter sido considerado como rural desde o início. Porque outros municípios que tiveram este mesmo problema e que desclassificaram as freguesias ficaram com o número que a lei e não aconteceu isto em relação ao Oliveira do Hospital. Por isso, mesmo nós conseguimos ter uma freguesia a menos, porque poderíamos ter aqui mais um presidente, poderia estar aqui neste momento sentado mais um presidente de junta de freguesia, porque poderiam ser 6. E dizer que não contem comigo para defender aquilo que eu não acredito, mas podem contar comigo para defender e o meu compromisso é que o povo que me elegeu, com a maioria do Conselho de Oliveira do Hospital, como estes senhores presidentes dos diferentes quadrantes e até de movimentos, da Legiosa Unida, de Sampaio, de nós estamos aqui unidos nesta luta porque nós sentimos o sentido do povo. E nós sabemos que o nosso povo e o Conselho de Oliveira do Hospital, a sua grande maioria, não quer a extinção das suas freguesias. E nós sabemos que as maiorias devem mandar. Muito obrigado.